Panorama Agrícola para 5 de fevereiro de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua minguante, 5 de fevereiro, no ar para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: uma longa viagem começa com um passo. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, você confere: produção de rã avança e beneficia agricultor familiar. E no Professor da Terra, conheça mais o solo da sua propriedade. Uma dica que pode mudar o seu dia. Diariamente seria bom se você comesse pelo menos 3 porções diferentes de frutas e verduras. Faz muito bem para a sua saúde. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Conversamos hoje no Panorama Agrícola com Silvano Breda, engenheiro agrônomo, extensionista, especialista em comunicação e repórter do SC Agricultura, que está fazendo um documentário sobre ranicultura. O que é ranicultura, Silvano Breda? É a criação de rãs, né? E isso existe já de maneira profissional aqui na região da Grande Florianópolis? Sim, é recente, né? Porque é uma atividade que já se tentou no Brasil, aqui no sul do Brasil, não deu certo, né? E agora ela está voltando com força, com uma nova visão, um novo sistema de produção, uma nova tecnologia, e está dando muito certo. Antônio Carlos tem a Ranac. É uma agroindústria, né, que se instalou lá e está com agricultores familiares dos municípios próximos num sistema de integração, né, exatamente como aves, como suínos. O sistema de integração, você sabe, né, existe uma indústria que fornece o filhote, que fornece a ração, que fornece assistência técnica e recebe para o abate, comercializa, etc., né? E que história é essa da ração que flutua? É. Bom, assim, ó, um dos problemas que se teve naquela tecnologia antiga que não deu certo é que se tinha que criar larvas, né, de moscas, de bichos, para alimentar as rãs. E isso foi um dos motivos da inviabilização da atividade. E hoje eles desenvolveram, é feito com ração a criação, desde a etapa inicial dos filhotes, dos girinos, até a final, a engorda para o abate, né? Começa com ração farelada, depois ração em grãos, né? Porque elas flutuam na água e se movimentam e tal. Então, para a rã, aquilo se torna atrativo, ela se alimenta normalmente e isso facilitou muito essas etapas de produção, né? E essas etapas de produção, esse sistema integrado, a fábrica, a indústria fornece a matriz. Um agricultor produz... É, uma etapa da produção é feita por um produtor que ele transformou o girino no que eles chamam de imago, que o desenvolvimento da rã, assim, ela vai perdendo o rabo, o girino vai perdendo aquele rabo e desenvolvendo as patas, até se transformar numa mini rã que eles chamam de imagos. Essa fase é um produtor que faz, ele recebe o girino recém-eclodido da indústria, transforma, faz em imago. Um outro agricultor familiar pega esse imago pequeno e faz a engorda até o tamanho de abate, né? Que aí ela só vai aumentando de tamanho, né? E é uma raça especial, é a raça touro, né? Acho que é touro gigante, né? Não é qualquer rã que serve. Não, não. E o fundamental nessa atividade, não é só qualquer rã, não é qualquer produtor que pode se meter nesse negócio. O sistema está profissionalizado. Profissionalizado, eles selecionam muito quem é. Tem que ser um agricultor familiar, porque eles dizem assim, ó, e eu vi lá, é a dedicação, o dia inteiro, 365 dias por ano, né? É muito controlado a qualidade da água, o pH, a temperatura, são animais muito sensíveis em todas as etapas, né? Então, assim, ó, mas está tendo um sucesso, está funcionando. O abatedouro é como um frigorífico muito ultramoderno, né? O abate naquelas esteiras, o armazenamento, a embalagem em caixas próprias. Eles têm até feito o rastreamento na embalagem, né? aonde que foi produzido, por quem, quando, como, né? Então, muito controlado, muito moderno e muito eficiente. Silvano, para o agricultor familiar é mais uma alternativa de renda ou tem agricultor migrando exclusivamente para a ranicultura? Eu acho que a dedicação ela tem que ser meio que exclusiva. Muita gente, muito agricultor trabalhava com avicultura e teve problemas com o fornecimento de ração e tomou prejuízo e tal. Estão migrando para a ranicultura que é ali na região. Há um interesse, uma movimentação dos prefeitos, dos municípios vizinhos, das associações, dos produtores, mas a indústria ainda ela está iniciando, ela só tem 3 anos, né? E ela não pode crescer muito rápido, né? Tudo tem que ir se adequando, né? Questão de matrizes, fornecimento de alevinos, fornecimento de ração, capacidade de abate, comercialização. Então é um processo que está se expandindo, né? Não tem parado, né? Muita gente interessada e tá, o mais importante, está dando um bom rendimento para as famílias que conseguem entrar no negócio. Correto. Você, Silvano, experimentou carne de rã? Sim, sim. É uma carne de uma qualidade excepcional, além de saborosa, existem muitas receitas para serem feitas, né? E Santa Catarina já está exportando carne de rã? Já está. O mercado nacional é imenso, mas mesmo assim a qualidade que essa indústria está conseguindo, ela está exportando para vários países e há interesse de outros, mercado europeu, mercado americano em contato, né? Mas o mercado de São Paulo já está exportando para alguns e muitos outros estão solicitando. E outro detalhe, não estão só exportando a rã, estão diversificando, estão fazendo, porque muitos compram só a coxa, tem a carne do resto do corpo, estão fazendo bolinhos de carne de rã. Eles lançaram, agora desenvolveram com a universidade, um patê feito com o fígado da rã, que se equivale, eu provei lá, uma das primeiras latas que eles fabricaram, eles abriram lá, provei junto com o dono da indústria e os funcionários lá. Excepcional qualidade, sabor, consistência. Com certeza isso vai ganhar mercado, é uma novidade mundial. Silvano, então, e o papel da Ipagre nessa produção de rã? A Ipagre, ela disponibilizou um médico veterinário, um funcionário da Ipagre, que está à disposição do grupo envolvido em todo esse processo, fazendo assistência técnica, o atendimento técnico, o acompanhamento, né, os projetos. Conversamos então com Silvano Breda, do programa de TV da Ipagre, o SC Agricultura, sobre a produção de rã aqui em Antônio Carlos, região da Grande Florianópolis. Obrigado, Silvano, pelas informações. Um grande abraço a todos. Fique agora com o Professor da Terra. O solo, o que não vemos. Vamos pensar no solo, amigo agricultor, na terra em que pisamos. Ao pegar um punhado, alguns têm cheiro, umidade, outros são secos e esfarelento. Separando um torrão, neste ato estamos estudando o solo. No punhado de terra existem grãos menores, ao esfarelar, irá dissolver quase tudo. E assim, abrimos o solo. Estes milhões de grãos formam nossa imensa terra. Há ali ar entre os grãos, minerais, água e matéria orgânica. Podemos dizer que uma terra bem dosada tem a seguinte proporção: 25% de ar, 25% de água, 5% de matéria orgânica e 45% de minerais. Isto é, uma quantidade ótima para o desenvolvimento de qualquer planta. Um ambiente agradável, sua casa, seu habitat. Acompanhemos a formação desta terra. Pegamos uma pedra qualquer, ela pode ser lapidada. Os pedreiros conseguem quebrar os farelos que sobram desta ação, já é uma parte da terra. Temos então alguns dos minerais que, ao analisarmos quimicamente, iremos perceber que é composta de diversos minerais, entre eles magnésio, potássio, cálcio, entre outros. Só que na natureza não há pedreiro. Existem outros ajudantes para realizar esta moagem: a água, o sol e o vento. Estes três agentes em conjunto vão esfarelando a pedra. Como fazem? A maioria das rochas é formada muito abaixo da superfície onde estamos, com grande temperatura e pressão. após milhões de anos, vão aproximando-se da superfície, fazendo uma alteração no seu estágio inicial, pois a temperatura e a pressão são diferentes, ocasionando rachaduras, abrindo fendas, permitindo a infiltração da água, que juntamente com o calor auxiliam na decomposição da rocha, através de reações químicas, oxidação, formando finalmente o que chamamos de solo. O trabalho em conjunto consegue transformar a enorme pedra, rocha, em microgrãos de minerais de onde se alimentam as plantas. Amigo agricultor, conservar o solo é preservar a vida. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAG.